Andava pelas bandas do Bonfim com destilado vagabundo, procurando um boteco encantado, perdido num canto do mundo. E quando olhou pro lado, viu o teu olhar fechado. Pensou que se foda, pois é um cego embriagado. Santa Luzia, Santa Luzia, Santa Luzia. Pelas bandas do Bonfim, com uma rosa vermelha de batom, atrás do boteco encantado com a lâmpada neon. E quando olhou pro lado, o circo já estava formado. Pensou que se foda, pois é um cego embriagado. Santa Luzia, estrada. Na boca um beijo tão ardente, olheiras da nua madrugada. Na mesa um copo de aguardente. No céu a luz, ao léu reluz. Na alegria em fazer da noite o seu dia. Me passa o copo.